aqueci igual cardigan. No anelá tem um Cartier. Recomeço a cada manhã. Meu lifestyle é hooligan. Nós dois juntos como imã. Nossas fotos no OnlyFans. Alguém que ame quando você senta, mas que ame ainda mais quando você se ame. Alguém que ame cada traço, cada estria, ruga e também cada p. Eu amo alguém que me ama muito, mas só de segunda, terça, quarta e quinta. É porque eu sei que aos fins de semana essa mesma dama me ama mais ainda. Ainda piso nas mesmas calçadas, caminho na mesma rua. Bem-vinda, viva meu multiverso, são todas minhas versões juntas. Ainda observa a vida, ainda observa a minha, mas não com os mesmos olhos. E acho que a culpa é sua, mas não com os mesmos olhos. Que enxergava antes, eu não tenho os mesmos modos. Que aplicava antes, mas eu tenho os mesmos medos. Ainda guardo em segredo 3% de todo enredo que habita aqui dentro. Tá nas informações desse dossiê. Eu te aqueci igual cardigan. No anelar tem um Cartier. Recomeço a cada manhã. Meu lifestyle é hooligan. Nós dois juntos como imã. Nossas fotos no OnlyFans. Informações desse dossiê. Eu te aqueci igual cardigan. No anelar tem um Cartier. Recomeço a cada manhã. Meu lifestyle é hooligan. Nós dois juntos como imã. Nossas fotos no OnlyFans. Se for pra te lembrar, toda vez que eu te fiz voltar, a vontade que eu tô de te buscar não consegue transmitir a metade da raiva que passo. Mas cada vez que faço, de forma sozinha é como se ainda faltasse um pedaço. É sobre o que está, mas calma aí, porque se o assunto for quem nós somos, eu falaria de tudo que fizemos e de todas as vezes que erramos. Até confesso que faltam palavras, em compensação nunca faltou planos. Até que no final disso tudo, percebi que o assunto foi quem fomos. Informações desse dossiê. Eu te aqueci igual cardigan. No anelar tem um Cartier. Recomeço a cada manhã. Meu lifestyle é hooligan. Nós dois juntos como imã. Nossas fotos no OnlyFans. Informações desse dossiê. Eu te aqueci igual cardigan. No anelar tem um Cartier. Recomeço a cada manhã. Meu lifestyle é hooligan. Nós dois juntos como imã. Nossas fotos no OnlyFans.